Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma. Aqui quem fala é Matheus Desses. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. E esse é o CCN Indica de número 7. Tá, hoje eu vou falar de um joguinho indie, que é da empresa Supergiant Games, que também foi a empresa que fez Bastion, que é um jogo lindo aí. Se você não conhece, dá uma olhadinha no Google aí, que vale a pena. E vendeu milhões de cópias. E eles criaram um segundo jogo que chama Transistor. Bastion era um jogo medieval, e aí Transistor eles decidiram fazer um jogo futurista. Então assim, Transistor é um jogo onde a internet das coisas realmente funciona, sabe? É um jogo que tudo é conectado, assim, literalmente, do chão ao céu. Inclusive tem umas brincadeirinhas no meio do jogo que tem uns computadores que tem umas votações, assim, por exemplo, que ele fala, ah, hoje você quer que o céu se ponha de qual cor? Aí tem a votação, vermelho, laranja, rosa. Então assim, é realmente tudo ridiculamente conectado. O jogo, ele não te entrega a história de cara, assim. É engraçado, você começa o jogo sem saber nada, e aí aos poucos ele vai te introduzindo na história. E ele tem um clima meio noir, assim, apesar de ser futurista, que conta inclusive com a narração. Eu vou contar um pouquinho da história, que é um pouquinho do que você descobre no início. Assim, é um pouquinho de spoiler, mas é só pra ambientar as pessoas. O jogo trata de uma personagem chamada Red, que é uma cantora dessa cidade, onde o jogo se passa. E no início tá só você, você é a Red, então tá só você, ela e uma espada, que é o Transistor. E é a espada que narra o jogo, porque em um dado momento você descobre que roubaram a voz da Red, que ela era uma cantora e roubaram a voz dela. Então isso fica até um pouco parecido com o Bastion, né? Assim, essa questão de narrar o jogo e tal. É, e aí esse recurso que ele usa pra introduzir o narrador, o fato da Red ter tido a voz roubada, tipo, é genial, assim. É realmente muito bom. E a narração, cara, o cara que dubla, o cara que faz a narração, o bicho é genial, a emoção que ele passa na voz é incrível, assim. E o jogo é um RPG Tactics, ele não é bem Tactics, ele tem uma mecânica que é, tipo, bem inovadora, assim. É até difícil de explicar, mas... ele mistura um pouco de Tactics com tempo real, assim. Meio que a personagem, ela tem um slow motion, né? Ela dá um... para um pouco o tempo, né? Então mistura isso, né? É meio parecido com o Deus Ex. É, exatamente. É quando você encontra um inimigo, ele fecha uma parte do cenário, que é só essa parte que você pode agir. Mas é igual o Thiago tá falando. Pra você fazer suas ações, você, tipo, meio que para o tempo, escolhe o que você vai fazer, de acordo com a sua estamina. Aí ela vai lá e faz, e depois os inimigos continuam atacando, entendeu? Não é que é dividido por turnos, assim, porque os inimigos, eles te atacam o tempo inteiro, mas quando você recupera a sua estamina, você meio que para o tempo e escolhe o que você vai fazer. Então, assim, é uma mecânica realmente inovadora e funciona muito bem dentro do jogo, é muito legal. E uma coisa que eu gosto é quando o jogo indie é bonito e complexo, sabe? E o Transistor consegue atingir os dois, assim. Ele, de acordo com que você vai andando, você vai vendo personagens que, por algum motivo, morreram. E esses personagens, eles têm certas habilidades, né, que você vai pegando. Sim, sim. Ele, é meio que eles têm umas habilidades que interligam com a personalidade deles, né, do que eles eram antes. É como se eles tivessem sido absorvidos, né, por essa tecnologia. É como se a internet das coisas tivesse absorvido a personalidade da pessoa. Isso aí, nessa transformação tivesse, assim, transformado eles em outro ser, mas que ainda mantém as características da personalidade da pessoa. Exatamente, então os poderes que você vai pegando durante o jogo fazem parte da personalidade de pessoas que morreram. Então, por exemplo, o cara que inventou a moto mais rápida e mais segura, isso é só um exemplo bobo, assim. Ele te dá um poder que faz você dar uns dashes mais rápidos, assim, sabe? E o legal do jogo é que cada poder que chama função no jogo, né? Cada função que você pega, você pode colocar ela em três lugares diferentes. Você pode colocar ela como função principal, ela vai fazer uma coisa. Você pode colocar ela como uma função auxiliar de uma função principal, que ela vai dar um outro efeito, ou você pode colocar ela como uma habilidade passiva. Então, caraca, assim, durante o jogo você pega 20 funções, e nessas 20 funções você tem milhares de meios de combinar elas, entendeu? Então, assim, você pode jogar o jogo várias vezes, testando várias funções diferentes, e cada vez vai ser um jogo diferente, sabe? Essa complexidade é muito louca. Eu li uns artigos sobre esse jogo, e no caso comentam muito sobre a similaridade que ele tem com questão de programação. Tudo isso daí que você falou, né, que você pode adicionar a personalidade da pessoa, adicionar a técnica da pessoa em diferentes parâmetros é uma coisa bem puxada de programação. Ele puxa muito disso, até mesmo a questão do nome do jogo, né? Transistor. Isso tudo tem muito a ver, assim, com questão de programação, desse meio, né? De informática. Também tem que dar uma. Quando você pesquisa sobre o jogo, você descobre que tem coisas além, né? Da história e do. Exatamente, é isso que eu achei bacana, assim, ele é bem complexo. No início você até pensa que ele é fácil, porque, tipo, as batalhas são relativamente simples, você só tem duas funções, dois poderes, então o início parece meio bobo. Mas com o tempo, quando você vai liberando mais espaço e mais espaço pra colocar mais habilidade, ganhando mais habilidade, você vai vendo todas as combinações que você pode fazer. Tipo a lógica de programação que o Thiago tá falando. E outra coisa legal é que o jogo, no início, ele é realmente fácil. E aí, com o tempo, você vai pegando os itens que chamam limitadores. Então, assim, você que escolhe a dificuldade que seu jogo vai ter, sabe? Porque cada limitador dá um efeito pros inimigos. Por exemplo, ele dobra o ataque dos inimigos. Só que, em compensação, você ganha 6% a mais de XP, por exemplo. Então, à medida que você vai colocando os limitadores, os inimigos vão ficando mais difíceis e você vai ganhando mais recompensa. Então, é você que escolhe o nível que você vai jogar, entendeu? Você pode colocar mais ou menos limitadores. Tipo, eu tô no nível Freak Hardcore. Eu tô colocando todos os limitadores e me fudendo ao máximo. Eu acho que assim fica mais divertido. Mas... o jogo é muito bom. E, tipo, além dele ser lindo, a trilha sonora dele é lindíssima. Como a Red é uma cantora que roubaram a voz dela, você tem um botão no controle que é só pra ela murmurar, sabe? Tipo, você aperta o botão e como ela não consegue cantar, ela fica... E é uma música linda, cantarolando, cantarolando. É demais, sério. É muito lindo o jogo todo. A única coisa, assim, que eu achei mais ou menos é que ele é bem linear, assim. Tirando uma ou outra porta que você acha escondida, que na real não serve pra muita coisa, ele é tipo uma linha reta, você vai seguindo o que o jogo manda, sabe? Só que em compensação, a história te cativa de um jeito que você consegue aceitar isso e ainda achar o jogo massa, porque você quer continuar vendo o que vai acontecer, sabe? Porque isso é uma das grandes coisas brilhantes do jogo, é te mostrando a história aos poucos, como eu já tinha dito. E só mais um detalhe, a narração também é um pouco meio engraçada, meio sacana. Às vezes o narrador, que é o transistor, a espada, ele fala: ah, então a gente tem que seguir por aquele caminho e ver o que tem ali. Aí você vai explorar por um outro caminho, aí ele fala: ou você pode fazer o que você quiser. Então tem umas gracinhas assim durante o jogo. Tá, então é isso, gente. Minha dica é o Transistor, que é um RPG noir futurista, que tem uma proposta extremamente inovadora. Então corre lá que vale a pena. Eu tô jogando no Mac, tem pra Mac, tem pra PC, eu sei que tem pra PS4 também. E até um tempo atrás estavam dizendo que ia sair pra iOS, então já deve ter saído. Hoje ele tá custando R$36, R$36,99 na Steam, mas vale a pena deixar na Switch List, que eu comprei por R$19 numa promoção. Muito bacana, muito foda. Esse noir futurista é tipo o Tecnoir lá do Blade Runner, é? Cara, é difícil dizer. É realmente difícil dizer, cara, porque é uma coisa inovadora, é uma coisa que eu não vi em lugar nenhum. Então não tem como comparar. Não é muito Blade Runner, porque Blade Runner é... Tipo, o fundo é futurista, né? Mas o Transistor não. O Transistor, ele é todo futurista. Até o narrador... Até o narrador é uma... Tipo, é uma espada feita de... Sei lá. De transistor. De transistor, é. Então é muito difícil dizer. Então fica a dúvida aí, né, pro amigo ouvinte responder no futuro. Só jogando, cara. Vai lá e joga porque vale a pena. Então agora a gente vai pegar uma dica com outro Thiago, Thiago Sepúlveda, que vai falar pra gente sobre... Por incrível que pareça, hoje vai ser uma coisa bem diferente. Não é quadrinho, nem filme, nem série, nem nada desse gênero. É um reality show. É meio difícil recomendar esse tipo de coisa, esse tipo de material, né? Mas é um momento Netflix também do episódio, porque eu assisti o Wink Master. É um reality show que entrou na Netflix, mas que passava na... foi lançado pela Spike TV, que inclusive é o canal que oferece o Video Game Awards, que é o prêmio de melhor jogo do ano. E esse reality show, ele fala sobre tatuadores. No caso, é um programa que decidiu dar um prêmio de $100 mil pro melhor tatuador dos Estados Unidos. Aí, assim, posso que todo mundo já deve conhecer como é o esqueleto de um reality show, né? Que tipo, pega, sei lá, 8 pessoas comuns e montam um programa em cima disso. E aí que, assim, existe a competição entre os participantes e que cada um deles tem que basicamente se provar o melhor tatuador. Como eu tinha dito, né, tá na Netflix, eles colocaram a primeira temporada. Essa primeira temporada, ela tem 8 episódios, e cada episódio é de mais ou menos 40 minutos. O legal é que, assim, cada competição, cada episódio, ele tem um tema que deixa tudo bem, bem interessante, né? Tipo assim, tem um episódio que eles têm que fazer uma tatuagem fotorrealista, que é aquela parada de fazer uma tatuagem baseando em uma foto de um parente, aquela coisa bem, bem cafona. 60% de vezes da merda. É, exatamente. E assim, você já pega, né? O cara tem que fazer uma tatuagem basicamente perfeita. E aí que na competição vai ter aqueles participantes que não manjam muito bem do assunto. Tem um outro episódio de que eles têm que fazer uma tatuagem com o tema pin-up. E aí que é isso, assim, a competição, eles testam cada participante em cada área do tema de tatuagens. Os jurados, né, eles julgam questão de arte, de desenho, de técnica, velocidade de tatuar. E basicamente assim, o episódio consiste na prova, uma prova inicial rápida, né? Uma questão de, vocês têm que provar aqui que vocês manjam de tal técnica e vocês vão ter que fazer o desenho de um porco, no corpo de um porco. Isso é o primeiro episódio, gente? Só pra não dizer que é spoiler. E aí que eles vão julgar isso rapidão e tal, ver quem é o ganhador da semana, aquela coisa bem reality show mesmo. E aí depois vem uma prova final. Oi? Desculpa, não. É um pouco morto. Ah, tá. Eles vão no frigorífico e tal, e vão lá e tatuam a pele de um porco. E depois eles partem para aquela prova de eliminação, que é uma questão assim, uma competição bem mais acirrada. Tipo, eles têm que fazer uma tatuagem bem complexa em 6 horas. E os jurados, que são basicamente pessoas especialistas na área e que também trabalham para uma revista, como eu não conheço muito o meio, eu não sei se ela sai aqui no Brasil ou se ela é muito relevante, mas é a revista Inked. E aí que no final dessa prova, né, é eliminado um dos participantes e... Thiago, eu tava vendo aqui no Netflix que tem as curiosidades aqui, e o guitarrista, tá dizendo aqui que o guitarrista das bandas Jane's Addiction e Red Hot Chili Peppers, que é o apresentador, né? Isso mesmo, ele é um astro do rock, igual eles falam. Né? Sim, agora eu bati. Mas é porque assim, a série ela tem muito disso, né? Ela puxa um pouco do profissional e tem também os entusiastas com tatuagens. Tem um episódio, inclusive, que vai um jogador de basquete, que eu acredito que deve ser conhecido lá nos Estados Unidos, mas assim, o cara tem várias tatuagens. E o legal da série, na verdade, é porque ela mostra, assim, a questão artística das tatuagens, questão de técnica do desenho dos participantes, e mostra, assim, a dificuldade que eles têm pra enfrentar os desafios que o programa impõe. Questão de que tem, por exemplo, um episódio, esse seria o segundo episódio, né? Que eu teria que falar isso antes. Que eles pedem, a produção pede, chama pessoas normais pra participar do programa e meio que ser o cliente dos participantes. Então, assim, eu não saberia dizer se isso é o que acontece na série. Eu acredito que eles ganham uma tatuagem de graça. Eles chegam lá no programa e falam, eu quero uma tatuagem de uma borboleta, quero tatuagem de estrela. Cara, eu tenho quase certeza é ótimo, mas eu já ouvi dizer que são todos voluntários nesse programa. Voluntários, né? Porque teve um episódio no final que basicamente os tatuadores podiam fazer a tatuagem que eles queriam. Assim, eles conseguiram pessoas que deixariam eles fazer a tatuagem que o próprio tatuador iria querer fazer. Então eu acho que cada voluntário, né, ele chega lá e faz a tatuagem que ele quer, né? Ele deve falar assim, o tema da semana é flor, então aí foda-se, o voluntário sabe que vai ser uma flor. Agora deve rolar também, o tema da semana é livre, então ele vai tatuar qualquer coisa em você. Isso rola até em feira de tatuagem na vida real, assim. Você vai, paga tipo R$300 e o cara faz a tatuagem que ele quiser em você, isso é bem comum. É porque eu acho que eles não pagam, porque tem uma condição. Não, sim, com certeza, é por isso que... Porque assim, pode acontecer do tatuador não concluir a tatuagem por conta do tempo, né, que tem todo um tempo determinado, e também por conta de dificuldade mesmo, do tatuador de não ter, dominar a técnica e ele, sei lá, desistir. E aí fica assim, eu não pagaria pra, fazer, pra entrar numa dessas, já que é uma tatuagem, uma coisa permanente, né. E o programa também não precisa dessa grana deles, né, na real. Pois é. E aí que tá um segundo episódio, que um dos clientes pede pra fazer uma tatuagem na cabeça, e um participante, ele começa a fazer essa tatuagem, e ele não consegue concluir, porque o participante, ele começa a ter convulsões, ter problemas, assim, passar mal por conta da maquininha da tatuagem batendo na cabeça dele por 6 horas seguidas, sabe? Porra. Então, o reality show... Desgraçando a cabeça, literalmente, né? Isso, ele pega muito, assim... Ele é muito visceral, saca? E fica então aí a minha recomendação da semana, que por incrível que pareça é um reality show e é bem diferente, é bem, bem legal. Olha aí, a gente conseguiu então marcar 2 pontos aí, né? Foi o ponto de novidade e foi o ponto do bingo da Netflix. Ah tá, sim, realmente. Então agora a gente vai lá com a Carolina pegar uma dica sobre um livro do Neil Gaiman. A dica de hoje é um livro, mas não é do Neil Gaiman. É um Young Adult, escrito pela Sophie Kinsella, que é uma autora muito conhecida de chick lit. Ela escreve, é uma autora britânica, que escreve bastante. Explica aí o que é chick lit, né? Vamos lá, é a literatura para meninas. Ela escreve livros mulherzinha. Ela é aquela autora de Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Nunca ouvi falar, né, Matheus? Tem um filho. Vocês nunca ouviram falar de nada. Você é muito culta, Carol. Não, eu não sou. Mas esse livro em específico chama A Procura de Audrey e é o primeiro Young Adult dessa autora. Ele é muito bacana porque ele trata de ansiedade, de depressão. Isso é uma coisa que é um pouco rara ainda nos livros para jovens. A gente tem muito fim do mundo, a gente tem muita magia, mas gente depressiva não existe para jovens, sabe? A personagem principal, que é a Audrey, ela tem 14 anos e ela sofre de transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada e episódios depressivos. Ou seja, ela é toda estragada. Ela diz isso no livro, que ela é toda estragada. E... Ou seja, ela é um millennial, né? Eu pensei nisso. E é muito interessante porque esse livro trabalha muito bem esse lado da ansiedade, da depressão, sem deixar de lado o humor, que é uma característica da autora. Então, a relação da menina com os pais, com os irmãos, é muito engraçada. A gente lê, a gente pensa, nossa, isso acontecia comigo quando eu era mais nova. E isso é bacana de ver num livro, sabe? Não deixa o livro pesado, apesar de ser um tema muito sério, que é muito importante ser discutido. O irmão dela, ele é viciado em um joguinho de computador chamado Lock, tipo LOL. E a mãe dele não quer que ele jogue, ele quer jogar, ele quer ser profissional, ela diz que ser gamer não é profissão. E é um debate, assim, que eu conheço muita gente que teve esse debate com os pais quando não, era... Não, são temas que estão em alta agora, né? O Matheus brincou aí que é dos milênios, mas é verdade, assim. Pois é. Que estão sendo discutidos na vida real, hoje em dia. Sim, então é um livro muito leve que trata de assuntos muito reais pra sociedade de hoje, sabe? É muito contemporâneo e tal. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos em junho desse ano, 2015, e foi lançado aqui no Brasil no comecinho de agosto. Então ele é um livro bem recente, ainda algumas livrarias ainda não tem, mas na internet você já acha. É bacana, porque apesar de ser destinado para um público, pro público de Young Adults, que se você não ouviu o episódio dos Jogos Vorazes, você tem que ouvir para você saber o que é Young Adults. Link no post. E apesar disso, muitas meninas mais jovens estão conseguindo ler esse livro e se identificar, porque a personagem é novinha. Ela tem 14 anos. E tem muito menino que consegue ler também e dar umas risadas e se identificar pela questão da doença, sabe? Eu super recomendo pra qualquer um, em qualquer idade. Tem temas, assim, muito contemporâneos, como eu já falei. E é um livro divertido, é bacana a gente ler um livro que a gente pode dar umas risadas. Tem um relacionamentozinho, mas é bacana, é fofinho de ler, sabe? Legal, e debate assuntos sérios, né? Debate assuntos sérios. E é uma coisa, assim, é uma tendência que tá... Vocês não sabem, porque vocês não leem amigos do podcast. Porque vocês não leem nada. Seus mas bosta. É muito... Só faltou, né? Vocês não sabem de nada de uns nous. Mas nos tempos pra cá, de 2014 pra agora, tá sendo muito comum esse tema dos livros de jovens, sabe? Aquele... O câncer que a gente teve há uns 2-3 anos atrás é a depressão que a gente tá tendo agora. Todo mundo tá escrevendo sobre jovens com depressão, jovens com ansiedade, jovens com toque. E isso é bacana, sabe? É importante isso estar no livro pra quem sofre desses problemas pra poder se identificar. Guardem essa frase aí, viu? Quero ver essa frase sendo tweetada com a hashtag CCNcast número 7. O câncer de 2-3 anos atrás é a nossa depressão de agora. Bonito. É isso, gente. É um livro que não é pesado, mas que trata de assuntos sérios. É um livro bacana, porque tem uma protagonista, que é raro hoje em dia, ainda. A gente ainda sofre muito com essa questão de não ter personagem feminina principal. E é um livro que deixa um quentinho no coração, sabe? Você termina de ler e você fica felizinho. Legal. Não é spoiler, porque é o que você espera lendo esse tipo de livro, sabe? Você fica felizinho e é bom. Eu recomendo pra todo mundo. Uhum. A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella. Bom, e agora a gente vai lá com o Matheus descobrir o que ele trouxe pra gente essa semana. Minha dica dessa semana não é nenhuma novidade. É um filme chamado Medo da Verdade. O nome original é Gone Baby Gone, que é o primeiro filme dirigido pelo Ben Affleck, que tá virando aí um puta diretor consagrado na Warner, né? Ganhou Oscar aí de melhor filme em 2013 com Argo. Então o cara tá... Correndo atrás. Sim, então o cara tá arrebentando aí, né? Tá mostrando que ele não é aquele demolidor que a gente... que a gente não quer lembrar, né? É, justamente. É, esse filme é o primeiro longa dirigido por ele, o roteiro também é dele e de um cara chamado Aaron Stockard, com base num livro, né, num romance escrito pelo Dennis Lehane, que tem o mesmo nome, né, Gone Baby Gone. O filme tem o irmão dele é protagonista. Nepotismo. Como nepotismo. É, justamente. Peraí, mas é o irmão do Ben Affleck ou é o irmão dele na história? Não, é o irmão do Ben Affleck. É o Casey Affleck. O filme é protagonizado pelo Casey Affleck e pela Michelle Monaghan. E aí tem o Morgan Freeman, tem o Ed Harris no elenco, tem a Amy Ryan. A Amy Ryan foi indicada a Globo de Ouro, ao Oscar, a Screen Actors Guild Awards lá, como melhor atriz coadjuvante por esse filme. E, bom, qual que é a história do filme? São dois detetives que vivem numa cidade, né? Que aí, no caso, é o KCF, o personagem do Casey Affleck e da Michelle Monaghan. E eles são contratados para investigar o caso do desaparecimento de uma criança. E aí, eles vão descobrindo que a mãe dessa criança era uma drogadona, que dividia dinheiro de droga, não sei o quê. Aí tinha treta com não sei quem, que tinha treta com não sei quem, e aí vai criando uma rede de intrigas enorme, assim, e assim, o filme tem um clima, a gente fazendo o bingo do noir aqui, né, tem um clima bem noir, assim, tem aquela coisa, assim, né, do protagonista que ele é moralmente incerto, e aí tem a questão, assim, do fim iminente. Quase um menosprezo, assim, né? Tem um niilismo, tipo, meio que um menosprezo pela vida e tal. E esse filme, pra mim, daria uma maravilhosa temporada de True Detective. Quem já assistiu aí, entende as coisas que eu tô falando. Nossa, vendo então, assim, muito bem agora. Pois é, cara. Pra mim é tudo isso. Porque ele tem um negócio de, no final, sem querer dar spoiler... tem uma coisa... todos eles morrem, né? Tem ele deixa bem na sua cara, assim, de que às vezes a coisa certa não é... Às vezes a coisa certa é a coisa errada, sabe? Eu não vou falar como é que isso se dá, mas é basicamente isso, assim, o que o filme te leva a entender. E que é bem True Detective isso, né? E, cara, é demais. Ele tem aí nas Netflix. Bingo! Tem na Netflix e você pode assistir aí de graça, pagando uma mensalidade por mês. A gente falou de nepotismo, Mas ele recebeu indicação pra Oscar já, como melhor ator coadjuvante. Não por esse filme, por outro. O Casey Affleck. Quê? O Casey Affleck. A gente falou nepotismo, mas ele recebeu indicação já. Ele parece que é um bom ator. Nossa. Sim, não. Ele, na verdade, ele recebeu um monte de indicação por o mesmo filme, né? Que foi o... Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. É isso. Acabei de ver. O assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, né? Que nunca tinha ouvido falar desse filme. E foi indicado a melhor ator por esse filme. Por melhor elenco, né? Por esse filme, que foi o Broadcast Film Critics Association Awards. Então é isso. A minha dica é o filme Medo da Verdade, que você pode achar aí pelo nome de Gone Baby Gone também, que é o primeiro filme dirigido pelo Ben Affleck, e aí já foi aí o sucesso que é, tem uma aprovação altíssima aí nos principais validadores da internet, né, que são o IMDb, o Rotten Tomatoes e o Críticos de Coisa Nenhuma. Então você pode conferir aí que é sucesso. Galera, eu espero que vocês tenham marcado muitos pontos no bingo hoje, porque hoje foi um pouco mais... hoje foi um dia mais fraco do bingo, né? A gente já teve melhor nisso. O próximo programa, hoje, o Boatos, que vai ser potente. Então essas foram as dicas de hoje. Bom, a gente fica por aqui. Esse podcast a gente foi meio fraco aí no bingo. A gente tava meio desgraçado da cabeça aí por causa da falta de chuva no DF. Mas você pode escrever aí o que você achou, né? Se você achou aí que a gente merece uma bronca por ter gravado aí desgraçado da cabeça, né? Mas a gente tá desgraçado da cabeça porque é segunda-feira, né? Justamente, é segunda-feira. E tá fazendo 60 graus aqui no meu quarto fechado. E a gente geralmente grava na quarta, então a gente tá meio assim com jet lag, sabe? Mas a gente espera que você possa perdoar. Então escreve aí, comenta aí se você já assistiu algum desses, se você curtiu, se você não curtiu, coloca alguma dica aí pra gente, que às vezes a gente até comenta aí no próximo CCN Indica. Aproveita e indica isso pra um amigo. Opa, olha só. Aproveita e indica isso aí pra um amigo. E você pode encontrar a gente lá nas redes sociais. A gente tá lá no facebook.com/CCNcast, ou você pode procurar lá pela página CCNcast, que vai estar na categoria cinema. A gente está no Twitter pelo @CCNcast. Você pode encontrar a gente lá no Google Plus como Críticos de Coisa Nenhuma, e a gente tem uma playlist lá no Spotify que é atualizada a cada programa, que tem aí a trilha sonora que a gente usa, que se chama CCN Indica traço trilhas. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Galera, grande abraço. A gente se vê em 15 dias. Tchau, gente. Tchau. Não fiquem com saudades. Olha aí, cada dia o Thiago dá um tchau maior. É verdade. Daqui a pouco vão ser 5 palavras.